quero ouvir a sua voz e quero que a canção seja você. E quero em cada vez que espero desesperar se não te ver. Você me cale, caso eu perguntar se o que te fez mais lindo ainda foi sua pressa de voltar. Levanta e vem correr. Precisa pra...